Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 2 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1786-A de 2012 do deputado Átila Nunes, do PSL. Ele determina a instalação de câmeras e divisórias no interior dos pet shops, nas dependências em que são atendidos os animais, seja para consultas médicas, banhos, tosas ou qualquer outro fim. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.